Sejam dadas graças a Deus que eu, naquele tempo, adquiri do meu mestre o desejo de aprender e o sentido da reta via, que se conserva mesmo quando caminha tortuoso. Assim, a aparência física de Frade Guilherme era tal que chamava a atenção do observador mais distraído. A sua estatura superava a de um homem normal e era tão magro que parecia mais alto. Tinha olhos agudos e penetrantes, o nariz afilado e um pouco adunco conferia ao seu rosto a expressão de alguém que vigia, salvo nos momentos de torpor de que falarei. Também o queixo denunciava nele uma vontade firme, embora o rosto alongado e coberto de sardas, como vi muitas vezes nas pessoas nascidas entre Hibernia e Northumbria, pudesse por vezes exprimir incerteza e perplexidade. Com o tempo apercebi-me de que aquilo que parecia insegurança era ao invés e somente curiosidade, mas no início pouco sabia desta virtude, que julgava sobretudo uma paixão do espírito concupiscente, pensando que o espírito racional não devia nutrir-se dela, alimentando-se só do verdadeiro, que, pensava, já se sabe desde o início. Jovem como eu era, aquilo que nele logo me tinha impressionado eram estufos de pelos amarelados que lhe saíam das orelhas e das sobrancelhas espessas e louras. Podia ele ter 50 primaveras e, portanto, era já muito velho, mas movia o corpo incansável com uma agilidade que a mim muitas vezes faltava. A sua energia parecia inexaurível quando o tomava um excesso de atividade. Mas de vez em quando, como se o seu espírito vital participasse do caranguejo, caía em momentos de inércia e vi-o estar durante horas no catre da sua cela pronunciando a custo um ou outro monossílabo sem contrair um único músculo do rosto. Nessas ocasiões aparecia nos seus olhos uma expressão vaga e ausente, e eu teria suspeitado que estivesse sob o efeito de alguma substância vegetal capaz de provocar visões, se a evidente temperança que regulava a sua vida não me tivesse induzido a afastar este pensamento. No tempo que estivemos juntos, não tivemos ocasião de fazer uma vida muito regular. Mesmo na abadia, velávamos de noite e caíamos de cansaço durante o dia, e nem sequer participávamos regularmente nos ofícios sacros. Raramente, no entanto, em viagem, ele velava depois de completas e tinha hábitos sóbrios. Por vezes, como sucedeu na abadia, passava todo o dia movendo-se pelo horto, examinando as plantas como se fossem crisopáceos ou esmeraldas, e viu vaguear pela cripta do tesouro olhando para um escrínio ornado de esmeraldas e crisopáceos como se fosse um ramo de estramónio. Outras vezes, ficava um dia inteiro na sala grande da biblioteca, folheando manuscritos como se não procurasse outra coisa, senão o seu próprio prazer, quando à nossa volta se multiplicavam os cadáveres de monges horrorosamente assassinados. Um dia encontrei-o passear no jardim, sem qualquer fim aparente, como se não devesse dar contas a Deus das suas obras. Na ordem tinha-me ensinado um outro modo de dividir o meu tempo, e eu disse-lhe. E ele respondeu que a beleza do cosmo é dada não só pela unidade na variedade, mas também pela variedade na unidade. Pareceu-me uma resposta ditada por um empirismo grosseiro, mas aprendi em seguida que os homens da sua terra definem muitas vezes as coisas de modo tal que a força iluminante da razão não parece ter grande papel. Os franciscanos que tinha conhecido em Itália e na minha terra eram homens simples, muitas vezes iletrados, e com ele admirei-me da sua sapiência. Mas ele disse-me, sorrindo, que os franciscanos das suas ilhas eram de molde diverso. Roger Bacon, que eu venero como mestre, ensinou-me que o plano divino passará um dia para a ciência das máquinas, que é a magia natural e santa, e um dia pela força da natureza poder-se-ão fazer instrumentos de navegação com os quais os navios irão único homine regente, e bem mais rápidos do que impelidos por velas ou remos. E haverá carros, e pequeníssimos instrumentos que levantem pesos enormes e veículos que permitam viajar pelo fundo do mar. Quando lhe perguntei onde estavam essas máquinas, disse-me que já tinham sido feitas na antiguidade e algumas até nos nossos tempos, excepto o instrumento para voar, que não vi nem conheci quem o tivesse visto, mas conheço um sábio que o imaginou, e podem fazer-se pontes que transpõem os rios sem colunas ou outro meio de sustentação e outras máquinas inauditas. Mas não deves preocupar-te se ainda não existem, porque isso não quer dizer que não venham a existir. E eu digo-te que Deus quer que existam, e de certo já estão na sua mente, embora o meu amigo de Ockham negue que as ideias existam nesse modo, e não porque possamos decidir da natureza divina, mas precisamente porque não podemos pôr-lhe limite algum. Não foi esta a única proposição contraditória que lhe ouvi anunciar, mas mesmo agora que sou velho e mais sábio do que então, Não conseguia compreender como podia ele ter tanta confiança no seu amigo de Ockham e jurar ao mesmo tempo pelas palavras de Bacon, como era costume fazer. É, porém, verdade que aqueles eram tempos obscuros em que um homem sábio tinha de pensar coisas contraditórias entre si. Eis que disse sobre o frade Guilherme coisas talvez insensatas, como para recolher desde o início as impressões desconexas que então tive. Quem ele foi e o que dizia, meu bom leitor? Poderás talvez deduzi-lo melhor das ações que operou nos dias que passámos na abadia. Não te prometi um desenho completo, mas sim um elenco de factos, isso sim, admiráveis e terríveis. Assim, conhecendo dia a dia o meu mestre e passando as longas horas de marcha em infindáveis conversas de que, se for o caso, falarei pouco a pouco, chegamos às faldas do monte sobre o qual se erguia a abadia. E é tempo, como nós então fizemos, que dela se aproxime o meu relato. E sei lá que a minha mão não trema ao preparar-me para dizer quanto depois aconteceu.